prova, a prova de agulha pra boneco vudugaia. Um pro santo cebando na farofa de dendê. Caro de terreiro, os nativos forasteiros comer. Mela acesa pra poder ver os caboclos descer meu rap. A ladainha presa me aprenda. Batapá transgênico, entidade rejeita na oferenda. Baiana malandra, rodando com saia de renda. Se for pra me pedir tocar tambor. Meu corpo fechado não quer dizer que eu sou tapado. Bola de cristal líquido não vai mostrar o meu passado. Erva solta natural é coisa de Deus. Amônio e bagulho industrializado. Do lado de fora da igreja, pregado no portão. Uma placa me alertando, cuidado com o cão. Meu curso de alfabetização vai ensinar alemão. Minha evolução eu busco agora, não vou esperar outra encarnação. Amarrado, tem nome do quarto. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar. Amarrado, pé de coelho, carranca, vagabundo, fica do lado e te diz. Amarrado, tem nome do quarto. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar. Mangalô, na fé e no flow. A resistência do pai de santo contra o discurso do pastor. Mandinga na rima, MC entidade espírita quebrando mal olhado. Na mão, microfone, uma cruz de dente de alho. Preto velho sentado, sossegado. Fumaça pro alto, minha corrente é e sempre vai ser do bem. Positive vibration pra você também. Porque Deus é o justo, o resto é vudu. Quem não for fiel? Vai de reto, homem, que eu vou à torta e à direita. O nosso cego tá dado no laço, jogado no espaço. A minha seita é o hip hop, oferenda na encruzilhada, scratch batucada. Os lobos tão soltos, mandado a ferro e fogo. Calça pinta de gloss, pai Hans, pai Jeff, pai Freeza, pai de Mac. Invocando novos toques, universidade mística contra suástica, pela alma, necone e plástico. Amarrado, em nome do quarto. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar. Amarrado, em nome do quarto. Amarrado, em nome do quarto. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar. Amarrado. Pé de coelho, carranca, vaga, pra ficar do lado de mim. Tabaque, a minha rima flutua. Ideias que faz ataques aos seres de alma obscura. Que estão em toda parte, na multidão se mistura. E não entende a arte das entidades da rua. Meu nome em boca de sapo não vai encontrar. Carrega a ruda na orelha pra me guardar. Folhas sagradas faço uso pra me libertar. De paciência e disciplina que eu vou me guiar. Amarrado em nome do quarto. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar. Amarrado em nome do quarto. Pede coelho, carranca, raga.